benefícios da saúde. Primeiro, guarde o coração em paz à frente de todas as situações e de todas as coisas da vida. Todos os patrimônios do mundo pertencem exclusivamente a Deus. Segundo, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Terceiro, cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e na defesa da alma. Quarto, ocupe seu tempo disponível no trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega sempre até nós pela hora vazia. Quinto, estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução espiritual. Sexto, evite a raiva. Encolerizar-se é animalizar-se, caindo na sombra de baixo nível. Sétimo, fuja sempre da maledicência. O lodo agitado atinge sempre aquele que o agita. Oitavo, sempre que possível, respire a longos haustos. E não esqueça o banho diário. O ar puro é alimento precioso. O banho revigora as energias orgânicas. Nono, coma pouco e bem. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Décimo e último, use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela caridade divina milhões de vezes na nossa vida. Conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte fatal.